739, vetoração para o sequenciamento de tráfego, seguiam 757-200. Curva esquerda para o 015, limite 0 a magnética 101 de Simbra. Esquerda 015, limite a magnética 1079, baixando até 060. Isso a partir de agora para 4000 pés. Altimetria em Salvador 015. Controle, check. Controle Salvador, voa Janer 6140, cruzando 2000 pés. Janer 6140. Contrato radar decolagem, submarino 350 Seda Puca. 350 Seda Puca, pode voar Puca, Aracaju. Aguarde. Dado. Quando você é 39, autorizado a descida até 4000 pés, ajustado no 015. 4000 pés, 1015, voo no 739. American Airlines 229, clear final Arnett approach to runway 10, come established. That's course report for flight established, American 229. Voo 648, chame o centro Recife, as frequências 2085, alternando 545. 2085, 2545, boa. Gol no 739. Prossiga. Trato que irá seguir para versão de 2 para 3 horas, 8 milhas, um 757-200, bem reduzido, com 140 nós igual a um speed. Ok, bom resultado. 7 horas. Visão 98, redução de velocidade 2209. T39 irá ultrapassar um pouco o limite anteriormente informado. Vetor de manter separação com o tráfego à frente. O 739 da 12. America 59 established inbound on the RNAV approach. America 59, complete RNAV approach procedure and contact telephone frequency 118 decimal 95. T95 for Tower American 229. Vamos ver. 439, reassuma a navegação, voo ser habito 366, descida para 2500 pés, altímetro em Salvador no 015, chama estabilizado. Ok, voando 366, 2500, 1015, estabilizado, 2739 da 12. Após etapa 368. Alocate. I do a report over 372 with the gear, American 329. 6198, subvetoração para o sequenciamento de tráfego, esquerda para o 015, limite será magnética 101 de cima. Isso é para 4 mil pés, ajustado no 015. Controle Salvador, azul 2770, solicita com o final, o 200. Só um minuto agora. CT198 copiou? Esquerda para o 010 para o sequenciamento de tráfego, limite será a magnética 101 no destino, descida autorizada para 4 mil pés, ajustado no 015. Descendo para 4 mil para 010, tanto 3198. Africa Site, wind is 110 degrees, 10 knots, Canadian 015, clear, land runway 10. Roger, 1015, clear the land, runway 10, American 229. Do 2710. Do 2710. Agora afastado 70 milhas nordeste de Salvador, mantém 170, serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju, a frequência 20.3. Agora com o controle Aracaju, 03, 2, 7, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 5, 0. O Xenem é 1140, chame agora Recife em 2085, alterna 2545. Copiou, poderia confirmar a frequência para 6140? 12685, alterna 2545, o Xenem é 1140. 12685, 12545, até já, obrigado, 1140. Aguarde, Sangue de Abraão. Só um minuto, aguarde. Azul, corrija, 3198, redução de velocidade para 170 nós, vai seguir tráfego Boeing 737-800, recepção na final de 10 milhas, porém bastante reduzido com 1609 ground speed. AFD3, 1... 9-3. Chame 4-3. Estando com 1-7-3-9, está passando 3-6-6. 7-3-9, complete aproximação à renave e chame a Torre Salvador em 1-8-9-5. 8-9-5, bom, 7-3-9. Salvador, gol no 739. Direito, serviço 3-6-6. 3-6-6. Gol no 739. Gol no 739, bom dia, pode... Serviço 372, baixar a travada. Serviço 372, 739. American Airlines 229 on the ground 57, leaving via Golf and calm ground 121.9. Hey, clear runway, 1619, over, go. De nada. Gente, já tem as visuais? Controle. Então, wind about. Livre RNAV, desce para 2.500, chama estabilizado. 2.500, chama estabilizado, 3.19. 1.739, pista no zero, livre, pouso autorizado, vento no 0 graus, no 0 nós, checa o trem, tráfego avistado. Vem checado, obrigado, mesmo pouso na 10, gol no 739. Azul 2770, serviço radar encerrado, chama o controle e Léo, sentindo 2011. Papatango, Oscar Golf Serra, a 2 milhas para Coral, serviço radar encerrado, chama o controle e Léo, sentindo 2011. Alpha 2 Yellow 11, American 69. 4740, sua identificação dessa via de chegada Mari para o nível 050. 050, você não pode direto WhatsApp? Estamos direita, via Foxtrot, chame solo Salvador, frequência 121, desse meu lado. Gerente Fox, solo 739, boa. Via Gona 739, na Fox. Gona 739, autorizado, táxi via taxi Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, 739. São 3191, autorizado para o aeroporto do Galeão, rota conforme plano de voo, nível 360. Saída da Euleda Irumi, decola da pista 10 após a decolagem em primeira curva direita. Aciona 5426, controle 120, décima 8. Tá 3191, correto, chama pra um, portão 5. Bono 864, essa identificação dessa via chegada Mari para o nível 060. Papo, hotel, terra, carro e possível. Hotel, terra, carro, executou a notificação. Confirme tipo de equipamento, pessoas a bordo e o código alocado. Código alocado? Viu? 05, direito 121, decimal 9. Luna 094, prepara Momo, transição frotia, aguarda cópia. Momo, transição frotia, aguarda cópia. Alfa 8 autorizado, taxi via taxi, Alfa Juliette, botão 09. Siga, Sérgio Bravo. Olá, 0137. Ente, encontrar visórias, escuta os controles. 3191, portão 5, aguarde. Guarda, 3191. Hotel Serra Charlie, confirma a posição de lá. Enquanto o cheque no seu transponder, ainda não recebo, porque eu estou mantendo no meu pé, correto? Faça um cheque no seu transponder. Alfa Romeo, Romeo, Fox Trot Lima, prossiga. Lona 094, tá pronto, cópia? Lona 094, autorizado para o aeroporto de Fortaleza, avião peso Luna 9 Bangu, após sair conforme rota. Nível 370, saída Momo, transição Froti, decola da pista 10 após a decolagem, primeira curva à esquerda, aciona 5422, controle 120.8. Positivo, está autorizado 370 com a moda do plano de voo na Upper Zulu 19 Bangu, após continua com a rota. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, Mombo, transição Frost 5422-1208. 1094, cotejamento está correto, chama pronto, portão 10. Está pronto, já o gol no 094. 1094, aguarde. Aguardando. Astro 366 para a RNAV da pista no zero. Ok, certo. Salvador, bom dia, ok, 36. Décimo radar, temos um tráfego na sua posição de 12 horas a 5 milhas, mantendo 500 pés, sem contato com o controle. Tem que voar na proa do CEASA, reporta de algum campo ou CEASA. Então, 3191, agora autorizado, chama táxi. Já autorizado, o senhor não está por parte, está 3198, pronto, cópia? Pronto. Jeito 38 autorizado para Serra Brava Vitor Tango, via Golf 677, após sair conforme rota. Nível 100. Saída Coral, decola da pista 10 após a decolagem, curva direita. Aciona 5164, controle 119.8. O GM38 informa que esse plano foi cancelado, foi feita uma notificação para voo local. Gente, o Papatango mais Fox Serra ainda não tem um contato radar com a sua aeronave. O senhor está mantendo o no meu pé? Estou mantendo 3.100. Agora, a passar o Fox Serra. Gente, o Mike Fox Serra, ciente, voa na proa de Itap, o senhor prefere RNAV ou a Corjão? Prefiro é VOR ou NDB? Afirmativo, após o SAP, vou à casa, transfere com o número 3 no procedimento. Gente, vamos coordenar com a Torre Salvador, o Mais Foxer, reporta para o número 7. Boa noite, 64, desça para 4.000 pés, o ajuste no 015, programa para após etapa, vão ser rápido 366 para o RNAV da pista no 0, o ajuste no 015. Etapa 366, 864. Papá, papá, o céu, Serra Charles, visual para o campo. Visual, Charles, autorizado pro direto. Chame a torre, 118, desse mal 95. 1895, trato, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, Papa, Papa, Hotel, Serra Charlie. Papa, Papa, Hotel, Serra Charlie, sente no tráfego, confirme local do estacionamento e pista para pouso. Estão no 7, é o 44, sem interferir com a final da 1-0, 44 AD. Sente 44 AD, hein? É, intenção de pouso direto no pátio 4 ou para cabeceirão no 7? Autorizado direto para o pátio 4, senhor. Gente, então dá presente, autorizado a pular o pátio 4, chame a curta final aguardando a direção e intensidade de vento. Ok, chamará na curta. Sobrevoo? No sobrevoo onde? mil pés, o mais Fox Serra, com o ajuste no 0 no meio. 3.000 pés no 0 no meio, mais Fox Serra. Meu bravo Vitor Oscar, reduza para 250 nós, né, como número 4 na aproximação. Ataque está autorizado até o ponto de espera da pistola 0, via Patrulha Índia. Ponto de espera 1895, que é legal no 0, no meio. É, seu limite será a radial 270 Salvador. 070, limitado, confirma a radial. 280 Salvador. 280 Salvador, mais controle de terra. Passa o gol 1094, estamos com 174 a bordo, 2,57 de autonomia, alterna Natal, são duas casas mais. Panema 200, acende a identificação dessa via, chegada Mali para o nível 060, reduza para 2509 e com o número 5 na aproximação. Uno 864 autorizada, Renato. Uno 864, desça para 2500 pés, o ajuste 015, autorizada Renato, da pistão 0, reposta Serra Vitor 366. Ok, vai reportar. Bom dia, 3191, autorizado, Leandro, é colapso no 0, vento 1 no 00 graus, no 09, ajuste no 0 no 5. Só está mais uns 30 segundos, Leandro, está a posição. Gente, chame pronto, então. Mike Fox Serra, controle. Mike Fox Serra, controle. Mike Fox Serra, prossiga. Foi coordenado para a pousa, toca remetida, o senhor vai irá curvar direito e ingressar no corredor axé, aguardando o voo direto para valer. Então, no 7, 7, curva direita, corredor axé, a 1 meu pés. A senhora transponde 0156, controle 120, decimal 80. Programa é a saída Alvo, o Papatango mais Fox Serra, o senhor vai subir para qual nível? Então, poderia ser a coral mesmo, passaria até mais ou menos 20 milhas e retornaria valendo. Ciente, e qual o nível o senhor vai subir após a troca remetida? Fica a critério do controle. Fazendo a saída coral, o senhor pode escolher o nível. Ok, então até o 040 na saída coral. Ciente, copiada, 040 na saída coral. Mais controle de terra. Controle Salvador, é o Papatango e Yankee, o meu bravo. Papatango Yankee, Romeu Bravo, prossiga. Yankee, Romeu Bravo decolou de Serra Índia com Índia, comprou de Serra Luiz Delta Lima, um a bordo, o código alocado é o 0146, o Yankee, Romeu Bravo. Papatango Yankee, Romeu Bravo, mantém-se em condições visuais, reporta Serra Luiz Delta Lima, faça o cruzamento entre Simbra e Duna. É, bravo. O Papá Romeu, Romeu Fox Lima, em situação? Afirmo. Torre, 118, decimal 95. É, 2, 9, 5. 3, 7, 4, 0, escuta, torre. Afirmativo, estabilizando, final de 1, 0, 3, embaixo. Baixo travado, vento 1, 2, 0, graus 1, 0, 9, ajuste no 0, 5, pouso autorizado, tá 3, 7, 4, 0. É, 3, 7, 4, 0. Tiago, faça acionamento autorizado, chame pro táxi. 864, torre, 1, 1, 8, 9, 5. 18, 9, 5. Papatango mais Fox Serra, afastado 17 milhas oeste do Velho Salvador, vou na proa de Taza, deixa para 2 mil pés, com ajuste 015 para o VOR da Pistão 0. Dentro na proa de Taza para 2 mil pés, 0015, mais controle de serra. Correção 06, mantenha-se em condições visuais, vou na proa do Teasa, reporte visual. Controle de Santa Quebrada, na próxima reunião. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Lima, tô com 737 da Gol a 6 milhas fora. Mantendo o litoral, tem condições de aproximar para pouso pairado na cabeceira 35, depois táxi a baixa altura até 80? Afirmativo, comando. Pouso pairado, cabeceira 35 e após táxi a baixa altura até 80. Graças, Romeu Foxtrot Lima. E conforme então, chame na curta, guarda no vento, Romeu Foxtrot Lima, tráfego avistado. Chama lá na curta, meu comando. Torre Gol 1864. 1864, sente do tráfego avistado. Continua aproximação, guarde autorização para o pouso. Informa helicóptero Alfa Serra 50, ou Esquilo, de cor vinho com branco, à sua direita, próximo ao farol de Itapuã. Este tráfego aproximará para pouso pairado na vertical da cabeceira 35. Continua aproximação, guarde pista livre. Salve, paciente. Gente, a aeronave da companhia que pousou ainda está na pista e o tráfego na sequência já passou o CV-372, está a menos 5 meses para a cabeceira, sente? É, vamos lá, 3740. No solo azul 9, libere a direita via Foxtrot, 121 decimal 9. 1864, cheque trem de pouso, vento 130, 130 graus, 109, ajuste altindo 105, pista 10, pouso autorizado. Abaixado, travado, sem livre ao pouso, gol 1864. Eu assisto. 3740, Alfa, é Ponte da Juliette. Passagem da Juliette. Minha posição, aguarde para o cruzamento da pista. Controle? Ah, quando não vai estar de trabalho, bom, intenção seguir para Enrimar, não, com branco. Sérgio Papa Romeu, Santos de Abraço, hoje já tem Enrimar. Fique atento na sua posição de 3 horas, 4 milhas, o Alfa 75 para o Savona, para o Ceará. Mantendo 500 pés. Sérgio Bravo, Passando o carro, estabilizado, o Mike Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, torre 1-1-8-9-5. Serra. Vai com o meu braço em livre frequência. Foxtrot Serra. Mike Foxtrot Serra, assistente do tráfego, última aproximação, guarde autorização para o toque remetida. Mike Foxtrot Serra. Na 3191, decolaria de imediato, tão logo a pista esteja liberada? Afirmo. Autorizado ali, mantém preparo de decolagem imediato, na 3191. Gente, autonomia. Aqui uma marcha para o acionamento, torre 1895, 1015, ajuste. Mantém a posição na taxa aí, Delta, logo após o ponto de espera, chame solo novamente, 121 nesse monólogo. Cruze de imediato, mantenha a Delta e chama o solo. Solo G38 na Delta. G38, prossiga o táxi via Alfa, Juliette, contorno pátio, ingressa na Taxiway Índia, até o ponto de espera da 1-0. Próximo ao ponto de espera, torre em 1-8-9-5, ajuste no 0 no 5. Alfa, Juliette, táxi Índia, chama 2 no ponto de espera. Pronto. Sente manter o ponto de espera no 0-9-4. Mantendo. Na 3191, vento 120 graus com 10 nós, livre da classe. Mike Foxtrot Serra, continua a aproximação, guarda autorização para a torre emitida, voz 321 da TAN, sua decolagem pista no zero. Suficiente, Mike Foxtrot Serra. Após a torre emitida, efetuará a perfil da subida coral, ok? Afirmativo, já coordenado com o controle, agradeço. Torre, guardião 06. Guardião 06, assistente do tráfego, direto para o Brian? Se possível, sim. Ok, é possível. Vento 120 graus, 109, reporte na curva, guardião 06. É. Bom, no 62 essa identificação dessa via chega da Mari para o nível 050. Papa, Tango Mike Fox Torcer, atualizado, torre emitida, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 109. Mike Fox Torcer. Já 3191, decolado aos 24, controle 1 no 20, décimo 8. 208, pegar 319. Tango, táxi autorizado até a Taxi Papá, no ponto de espera, aposto para ingresso. Torre Salvador, bom dia, o Bravo Vitor Oscar passou 366. Gente, papai, o meu bravo Vitoso, reporte o serve 372 baixar travado. Reportar ao 372 baixar travado, Vitoso. Salvador, bom dia, Santo 3191, passando 2200. Santo 3191, contato da decolagem, aqui para 360 via saída da EL. 360 via da EL, 3191. Pá, Romeu, Serra, Golf, Oscar, aliás, manter pista no 7. Se você está prendendo o meu, quando possível, pula direto até ela. Sente, vou jogar o Ledão, está 391. Presente, Ledão, muito obrigado, 391. Controle 6200, pode ser 2500, pessoal. 6200, autorizar 2500, pé, o ajuste no 015. Reporta no Serra do 366. 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, registrado, você está seguindo para a Serra Índia Ruim? Negativo, Serra 90, é bem, mas já está visual. Então, após a decolagem, curvará à direita no litoral, chamado corredor Axé, inicialmente a 1.000 pés, aguardando a liberação junto ao controle para ascensão até 2.000 pés, ok? O controle indo, Sérgio Bravo. Sérgio Bravo. Olá, Sérgio Bravo, tem sequência livre da presença, ok? Sequência livre, Paposo, Bravo, Grato, bom dia. Então, estou com site 550, curta sinal 10 para compor, ok? Mike Fox, estou certo, estou com o Meteus 27, controle 208. Barro meu, Bravo Vitor Oscar, pista 10, checa o trem, vento 1 no 0 graus, 109, pouso autorizado. Machado é travado, Vitor Oscar. Guardião 06, no solo, 27, frequência livre. Boa. Controle Salvador, Papatango, Mike Fox, Trot Serra. Papatango, Mike Fox, Serra, contato com a GAR, suba para o 040 na saída coral, ponto não recebo sua altimetria. Está ciente, estamos cruzando agora 3.000 pés. O afastado 3.7 milhas de Salvador. Para receber 3.000 mais qualquer. Bravo, a 2. Já em mar. 7.0, são os 28, vai com essa linha de sangue de avanço. Papá, Romeu, Serra, Golf, Oscar, piso no 7, autorizado a decolagem, 90 graus, 1 dúzia nossa. Delta 21 19, local de estacionamento é o? 219, geral. Ação geral para reabastecimento ou pernoite? Não, da base, sente, o solo vai orientá-lo até o pátio da base. Bravo, Vitor Oeste, autorizado táxi para a Bata, via Alfa, na próxima à direita, reporte antes da Taxiway Juliette, para ingresso no pátio 1. Recordando 07, curva à direita, corredor Axé, chamada controle, 10.8, Serra Golf Oscar. 1.094, vento 090 graus, 1.09, decolagem autorizado. Tornado decolagem fechando, 094. Autorizaria os 366 ou 369? Também se uma serra por hoje, Mária, você está com o Serra do 366, o gol no 162. Contato de... Boa, depois qual? Você está com o Serra do 366. Contato de 366. Contato de Salvador, Papá Romeu, Serra Golf Oscar, decolado 97. Papá Romeu, Serra Golf Oscar? Termo, Serra Golf Oscar, decolado da 97. Serra Golf Oscar, mantém-se em condições visuais do meu teste no corredor, acho que é reportar no farol da barra. Reportar no farol da barra, 3666-6200. 3666-1195. 3119. Chama o centro de pico na frequência 123.8. 23.8, na 3191. Vento 090 graus 109, tráfego à direita, tipo César 150, mantendo no meu pé pelo corredor Axé. Pista 10, pouso autorizado. Axé, travado livre, pouso 90, 6200. 1094, declarado 31, no controle 120, décimo 8, bagagem. Mantenha a cabeceira no 7. Casinha? Puxa no 015. 206, 4 no pé, bom, 162. Tá 3191, negativo, contato com o 13532. Então, 3191, sente 128, decimal 35, em caso negativo, 126, decimal 0. 128, 35, 260, 3191, obrigado. Prossiga o Yankee Romeu Bravo. Yankee Romeu Bravo, decolou de Serra, Luiz de Delta Lima, controlou de Serra, 90 de Lima, 4 a bordo, mantendo 532 a Serra. Deixa o Patangu e antes do meu bravo, manter 5 condições visuais, reporta no farol da barra. Confirme seu último socorro, Caru. Estimado 14.05. Sete confiados, reporta no farol da barra. Farol da barra, bravo. Autorizado ingresso Lima, vire na próxima taxa à direita, que é a Mike. Então, na Quebec. Na Quebec, mantém a posição e chame a torre em 1, 1, 8, decimal, 9, 5. Esse encontro nas visuais para o seu tráfego local, dá um atraso para reportar do controle nessa localidade, o seu fim de frequência ali. Confirme até o último socorro. A intenção da presença aproximadamente mais de 40 minutos. Quente, copiado. Proceder igual 1094, boa frente, está presente, senhora? Bom, no 094, inicialmente mantém o perfil da saída, temos um trato chegando no setor norte de Salvador. É. Meio ciente da informação, autorização para o galhão. Ano 556, informação Índia, para o Galeão, autorizado, via rota do plano de voo, nível 360. Subida da El Lida, Irume, após decolagem, curva à direita. Transponda 5452, controle 120, decimal 8. Ciente, 360, Galeão, rota conforme, decolagem 10, curva à direita, na da El Lida, Irume. 5452, transponda 208, controle, voo 156, na 4. No 556, correto, chama para receber cancelamento na quadra. Camarada. Então, Salvador, Oxalé 6200. Oxalé 6200, Alfa Juliette, portal 08. Alfa Juliette, portal 08, 6200. Mandei 5500 visuais, nível 4500 pés. O ajuste no 01. Está aqui, o ACP 045, reportará a disparada de para o 045. Reportar nesse setor, o senhor tem livre mais para a coordenação. Gente, o Papa Romeu Bravo Vitorosco, táxi autorizado via pista, parte da Bata, chama, da Bata é a última interseção à esquerda, táxi aí, Romeu, ok? Posso. Posso autorizar direto. 120 graus 10 nós. Estamos zero, declaro autorizado. 2, deixa para 2500 pés, o ajuste no 0 no meio, autorizado da Renave da pista 10, reporta para a pista 366. Autorizado da Renave, reportará 366. O Papatango Kilo Romeu Oscar. Voa direto Serra Delta Lima Oscar com 2500 pés, o ajuste no 0 no 5, posso ritmar de pouso. Palmo Clareza 3, Kilo Romeu Oscar. Autorizado direto Serra Delta Lima Oscar, 2500 pés. Será ao 05 da próxima hora, copiou o Kilo Romeu Oscar. Copiado, 1405 pouso, Kilo Romeu Oscar, reposta a 20 do Lissandro. Kilo Romeu Oscar. Kilo Romeu Oscar. 37, suba para 1, 1010, ajude ao título 015, autorizado curva à direita, aguarde transferência de comunicação. 1000 pés, curva na direita, aguardando transferência 38. Zero 94, chama centro de Recife, na frequência 1268. Entendeu 1265, confirma? Boa, 094. 126, decimal 85 a primária e secundária 12545, gol no 094. Positivo, 1285. 66 agora, 1162. Gol no 162, torre, 118, decimal 95. 95. Azul 4207, essa identificação dessa via chegada box para 4 mil pés, o ajuste no 0 no meio. Para 3895, Guarulhos autorizado, via rota do plano de voo, nível 340. Subida da El, transição Motiva, curva direita após a decolagem. Transponder 5451, controle 120.8. Autorizada a nossa ascensão, por gentileza. Ciente. Mantém inicialmente no 1000 pés no corredor AX. 38. Só confirmar a rota do plano, é o Peso Lua no zero por base, é o Peso Lua no meia, Cosmo, direto com o Finch, é o Peso Lua 21, Mochep. Então chame próprio Portal 9, 395. E aposta sobre a voa inteira, confirma. Gente, o Serra Golfeu, você confirme o seu sobrevoo. Gente, o jeito, passo 372, baixada travada. Afirmo. O pista no zero, vento 120 graus 109, ajuste ao time agora 10 no 6, 1016. Está com uma pequena variação, 1015.9 até 1016. Pouso autorizado. 1016, pouso, pistão no zero, 162, gol. Controle? Controle, eu quero voltar, que sobrevoo ao da próxima direção. Gente, sobre a Matheus, meu pé, a terceira? Sobre o nível 3, 1, 0. Serra, vou próximo, ainda mantém a 1 no meu pé, até livrar o eixo da terceira 1 0. Após ser autorizado a subida para 3.500 pés, vai ser autorizado vai direto, terceira, aguardando a sessão na disputa com o Carro meu quilo Serra Lima, acendo código 0224. Alô, 790. Termo 790 para recuo. Autorizado Recife, via Apolo 7, nível 370. Pistão 0 após decolagem, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5456, controle 1208. 370 para Recife, número 7, Apolo 0, curva esquerda Puca, Aracaju. 456, transponder, controle 1208. 790. Chamo para o outro portal 7, mano, 790. Camarada, obrigado. Wave 38 informa que há 1,8 milhas do VOR de Salvador sobre a ilha de Itaparica. Tem voos visuais que têm contato com o controle? A subida até 3.500 pés mantenha-se em contato na frequência livre para coordenação com os tráficos locais. Eu preciso de uma frequência para falar com você e da minha outra frequência para conversar com a minha manutenção. Me autoriza subir para 2.000? A gente faz a vigilância de espaço aéreo visual, assim, é mais fácil para gente. Wave 38, subir mantenha 2.000 pés, ajuste na 0.16. Subida para 2.000 pés, ajustado no 0.16. Quando atingimos a 18ª milha, está autorizada a passagem ou tem algum tráfego em aproximação? Wave 38, informa o tráfego na sua posição de 9 horas, 4.3 milhas a 2.500 pés, um Bravo November 2 Passar. Tá, visual com tráfego. Gente, suba para 2.000 pés, autorizado o padrão número 2. Autorizado o padrão 2. Chama a tarde. Azul 482, a sua identificação dessa via chegada à mar inicialmente para o nível 100 com 2509. Informação Índia, 360 Congonhas, está na posição 3. 7745, informação Índia, autorizado, Serra Brava, Serra Papá, Congonhas, via rota do plano de voo, nível 360. Subida da El, Leda Modifa, curva direita após a decolagem. Transponder 5454, controle 120, décima 8. Afirma a minha, é o Leda Modifa. Afirma, tio, é o Leda Modifa. Isso, vamos autorizar o 360 para Congonhas. Previsto aqui o Pesulu 10 até Pubá, o Pesulu 16 Portmundo, o Pesulu Confins, Chamorte, o Pesulu 30, gente, que quer chegar em Congonhas. Da El, Leda Modifa, vai sair, 5454, transponder. 128, 208, o controle Salvador, está 3745. Correto, 3745, chamar o feedback da Saranã. Vale. Wave 38, tem condições de informar dentro de quantas milhas é para o retorno? 18 milhas. Sim. Observe se eu tenho entrega feliz, por exemplo. Claro, interfere. 962, estou pegando para o 10, obrigado. 4207, retração para o espaçamento, curva à direita para o 230. Pelo limite legal 280, Salvador. Direito 230, eliminado pela 280 de Salvador. 4207. Pois o 4207 desce até o nível 050, informa o tráfego posição de 12 horas a 1,2 milhas, um papá 28 alto, uma 3.500 pés. Ok, então desce até 5.000, 4207. Dave 38, após o procedimento número 2 e arremetida, programa e curva pela esquerda, permanecendo na escuta do controle. 3:40, cancela. Qual tá bem? 1174. Gente, 1556, ataque via Índia, ponta de para 1895016 agora, Juiz. Índia, 1895016. Salvador, bom dia, boa noite. Ponto de espera pronto. 5-5, bom dia, mantém o ponto de espera. Temos aeronave GV alinhado final pistão zero para fazer o cheque de equipamento. A aeronave vai arremeter no ar e com a esquerda. Na sequência será autorizada.